poder e da riqueza. Não pratiquem violência. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Olá, caros amigos, bom dia! Um pouco em retardo, mas cá estou para passar algumas musiquinhas para vos animar desse lado. Portanto, sabes como é, também temos as nossas coisas a fazer durante a vida. Portanto, bom, de manhã se também sabem dormir. Mas não faz mal, tiver a oportunidade de escutar aqui a Eucaristia, a missa, que há muitas pessoas que gostam disso. Portanto, vou aqui passar alguns fados. E até que venha outro animador, porque depois tenho que deixar logo aos outros. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. E vamos então à música. Thank you. nosso patrão de hoje, mil anos e um dia. Viva o nosso patrão de hoje, mil anos e um dia. Que meteu em sua casa o luxo da freguesia. Que meteu em sua casa o luxo da freguesia. Mondadeiras do meu milho, mondai o meu milho bem. Mondadeiras do meu milho, mondai o meu milho bem. Não olheis para o carreiro, que a merenda logo vem. Não olheis para o carreiro, que a merenda logo vem. Zachadeiras do meu milho, zachaio de madrugada. Zachadeiras do meu milho, zachaio de madrugada. Porque vem o sol em pino, deixa a folha amarelada. Porque vem o sol em pino, deixa a folha amarelada. Joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, como disse há pouco, cheguei um pouco atrasado. Oh, foi só hora e meia, não é muito. Oh. Portanto, bomba, para a próxima vez, vem para aqui meia hora e meia antes, tá? Pronto. Se você estiver de acordo, eu também estou. Bom, continuamos com mais música para você escutar. Onde esta vez vou ter o prazer de escutar Amália Rodrigues. Vamos então escutar. Mais tarde já, mulherzinha,

para ver o que lá se passa. Mas ela tem por pirraça janelas com taulinhas. Mas ela tem por pirraça janelas com taulinhas. Ora, muito bem, foi portanto Alfredo Marceneiro com as tabuinhas, a casa das mariquinhas, isso tudo vieram a escutar. E agora, aqui um aniversário muito especial, vai ser diretamente para a minha netinha. Emeline, Emeline, se tu é, zara, écoute, c'est papi qui t'envoie cette musique. Donc, bah, faut bien écouter, parce que tout à l'heure, j'ai demandé si vraiment t'as écouté ce que papi a passé à la radio, ok? Bon, bah, elle est encore petite, elle a 4 ans. Mais bon anniversaire quand même, Méline. Et en même temps, também, anniversaire du Sr. Emmanuel Lemos. Foi à conta disso que eu cheguei aqui tarde. Mas, meu amigo, como não há patrão por trás para verificar tudo que a gente faz, e bah, c'est bien. Bom, donc, bah, bom aniversário para os dois. E vamos então ficar aqui com o Manuel Silva. Para ti, os meus parabéns. Bom dia, escutar. Hoje é o teu dia de alegria, fora ou no nosso país. Se tivermos muita saúde, nossa vida já é feliz. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Hoje é o teu dia de alegria, com a família vais brindar. Neste dia que fazes anos, os parabéns te vou cantar. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Parabéns para a tua festa, neste dia que o Senhor fez. Com devoção tu vai pedindo, só um ano de cada vez. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Por hoje fico por aqui. Para o ano, se Deus quiser, eu volto a cantar para ti. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Ora, muito bem, para ti os meus parabéns, portanto, foi diretamente para a minha netinha, que deve estar à escuta, que ela gosta bem aqui de ouvir as músicas passadas nos estúdios da Rádio Arco-Íris, e para mais, quando é o papi. Né? Portanto, Meline, encore une fois, bon anniversaire. E também, ao mesmo tempo, ao senhor Manuel Lemos. Bom, continuamos com mais fado, meus amigos.